House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação. DJ Marcandi, olha só como é que o programa começa hoje, hein? Haraway Catch a Fire, olha só o back vocal, ó, presta atenção. Lindaço, começando com chave de ouro como sempre. Então é o seguinte, remaneje os móveis, arrume espaço na sala, aumenta o volume e deixa o resto comigo, ok? Flash House.

Titre. É, a música em francês tem que falar desse jeito aí, né? DJ Quicksilver, o alemão. E a música é francesa, Jean-Michel Jarre. Anos 70, no máximo 80. Ainda ECOH, The Sound of Silence. Yambu, featuring Dr. Alban, Sim, Hallelujah, 2007. Snap the Power e Haraway, Catch a Fire. Começou o primeiro bloco do programa de hoje, que não fica por aqui. Se eu fosse você, eu não sairia daí de jeito nenhum. Tem muita batistaca pra rolar ainda, hein? Você está ouvindo Flash House. This is your radio station number one in Brazil. Yo, this is Axel Rose of Guns N' Roses. I used to love her, but I had to kill her. The hit from his engine, top of Rio de Janeiro, the Rio Sul Radio. 18 horas e 37 minutos. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono, soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. Megafono.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. É, voltamos a apresentar Flash House com GSK. Work My Body Over, 1989. Você está conferindo Flash House na Rio Sul Rádio, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas. Com muita bateção de estaca pra você se animar. Now's the time to sweat. If you take me on, you're gonna get wet. Now move something, let me show you. I wanna work you over.

rádio.